Percorremos o mundo com os pés de outros e o coração ardendo de inveja. Desligamos a esperança da ansiedade e descansamos as dunas no mar do calor na aritmética sabedoria. Das inequações impossíveis, dos compromissos inadiáveis, dos sedutores a repor. Que só a dimensão levantadora da realidade ousadas pode oferecer. Não se retira, percorremos o mundo com os pés. Finalmente para sermos transportados.